Airechu, aí está você. Opa, fala, Holly. Muito ocupado aí com esses seus livros? Tava terminando de arrumar algumas coisas aqui. Tô vendo coisa nova aí. O capitão estava te procurando. Já falou com ele? E onde ele tá? Ele tá lá embaixo na doca de carga. Eu vou até lá então. Vamos, gente. Vamos tentar terminar tudo antes que o Aishu chegar aqui. Oi, onde você quer que eu bote essas caixas? Pode colocar aí mesmo, depois a gente ajeita. Cheguei. Nossa senhora. Vocês não terminaram isso aí ainda? Tô aqui só de tucaia. Só tucaiano. Ih, olha o Aishu chegando aí. Quer que eu atrase ele um pouco? Deixa comigo, eu sou o capitão. É melhor falar isso com ele logo. Ué, o que esse pessoal todo tá fazendo aqui? Senhor Aishu... Ser bem-vindo à nossa reuniãozinha. Não tá meio cedo pra uma festa surpresa? É só amanhã, gente. Ué, do que é que você tá falando? Ué, do meu aniversário. É amanhã. Vocês estão aqui por causa dele, não? De onde é que você tirou isso? Ué, esse tanto de caixa aí, vocês todos aqui, vocês só podem estar organizando minha festa surpresa. Desculpa eu ser o estraga-prazeres, mas acho que tem algum ruído nessa comunicação aí. A gente tá no meio de um grande mal-entendido. A gente tá reunido aqui porque a gente tá preocupado com você. Essas caixas todas aí que chegaram aí são entrega de livros novos que você comprou. Isso aqui não é uma festa de aniversário não, meu amigo. Isso é intervenção. Tá na hora da gente lidar com o seu vício. O bambu tá gemendo! Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão inicial. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras do universo! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um Multiverso X. Eu sou o Ace Barros, o seu capitão, e estou aqui com a minha estimada Holly. Holly, como é que você está hoje? Eu estou, como sempre, maravilhosa, perfeita e absoluta. A galera do recalque chora, pois eu não pego nem gripe. Holly, mas hoje temos aqui conosco algumas participações para falar neste programa. Quem está conosco neste programa hoje, Holly? Conosco em mais um programa, a nossa prata da casa, o navegador Airechu. Fala, Holly, vamos lá que a pauta é boa. Nosso piloto Júlio Barcelos. Ah, galera, tamo aí para mais uma. E voltando, o nosso especialista em realidades simuladas, Diogo Fernandes. Hey, pessoas! Hey, pessoal! Tudo bem? Voltei. Mas não temos só os nossos participantes habituais e a volta do Diogo. Temos também convidados, olha. Sim, senhor. Temos convidado hoje. Por fim, mas não menos importante, temos também a presença do autor Rafeiro Pilgrim. Sou eu. Olá. Muito bem, pessoal. Olha, hoje estamos reunidos aqui para falar de quê? Inspirados pela pauta criada lá no podcast Perdidos na Estante, no episódio homônimo linkado nesta postagem, resolvemos também expor nossas vergonhas literárias e nossos excessos na estante. Mas antes de falar do que se trata, preciso agradecer a Domênica Mendes por ter nos cedido, / permitido utilizar a pauta. Meninos, por favor, sejam educados e agradeçam. Obrigado, Domingo. Obrigado, agradecido. Ótimo, muito bem. Voltando ao assunto. Quando nos tornamos leitores vorazes, além de aumentarmos o número de livros lidos, aumentamos exponencialmente os livros que queremos ler. Até aí tudo bem. Mas e quando a compra de livros supera o nosso fluxo de leitura? Com certeza, à medida que vamos comprando e nossos interesses mudando, alguns livros vão ficando para trás, sejam eles físicos ou digitais. Esses são os nossos perdidos na estante, e é sobre eles que falaremos hoje aqui no Multiverso X. Certo, tá bem, mas você falou e não explicou muita coisa. Tá com pressa, meu filho? Deixa com a mamãe aqui que ela sabe o que faz. Esse povo bacana, exceto o capitão, está todo reunido hoje porque iremos responder às 4 questões que compõem a pauta do Perdidos na Estante. Mas antes eu quero saber o seguinte, todo mundo sabe como chegou nesse estado periclitante? Vocês compram muito livro? Como está a fila de leitura de vocês? Pegou o que também conta, viu? Ninguém dê uma de espertinho, por favor. Ok, senhora, já me ofendeu aí nessa brincadeira, mas vamos lá. Eu sou um cara chato, Holly. Você, o Júlio e o Erichu sabem muito bem que eu sou uma pessoa chata, difícil de lidar, e acabo escolhendo muito antes de comprar as coisas. Então, eu compro pouco, não tenho tanto livro assim. Eu acho que o meu defeito nessas compras são de completar a série. Eu li o primeiro livro da série, aí eu compro o resto da série. Aí eu acabo comprando demais e o resto da série eu não sei a previsão de leitura. Mas fora isso, todos os livros que sejam volumes únicos, pelo menos atualmente, eu tô comprando e lendo. Já estou me livrando desse problema. Mas, Airechu, eu tô sabendo que contigo é um pouco diferente disso. Ah, eu não conheço limites, não. Eu olho pros limites e, hahaha, limites, eu vou ultrapassar todos. Então, eu comecei a ler, gostei desse hobby, e a cada nova leitura, a cada novo livro, a cada novo autor que eu descubro, eu sou apresentado a tantos outros, ou que serviram de inspirações, ou que são citados como referência. Então, tem sempre alguma coisa que me chama atenção e que eu acabo precisando ler a qualquer momento. E aí vai acontecendo, de um livro eu vou passando pra outro, e vou querendo ler mais e mais e mais, e é humanamente impossível dar conta de ler tudo que vai me aparecendo. Mas nessa de ser humanamente possível, impossível ler tudo, não é tão difícil assim comprar. Então eu vou comprando na esperança de que um dia eu vá conseguir ler isso tudo, ou me debruçar sobre uma outra referência. Mas até lá tô acumulando, porque eu não dou conta mesmo, é impossível. Mas a sua fila tá muito grande. Tá enorme. Você nunca parou pra contar, né? Por alto eu tenho lá no Scoob lá um total lá de quero ler lá, e no ritmo atual de leitura de 50 por ano vai levar umas boas duas copas pra terminar todos. Caralho. Duas copas. Eita. Vai longe isso daí, hein? Né? Vai. Júlio, e você? Como é que chegou nisso aí? Eu não sei direito como chegou nisso daqui. Eu tava vendo... Comecei comprando um livro ou outro, daí o problema era dinheiro, né? Você começa a comprar... Você quer comprar só os livros mais caros, é os que te interessam. Aí, como você vê aqueles livros muito caros, você pega e fala, não, deixa eu abrir meu leque aqui e começar a explorar umas opções mais baratas. Aí eu conheci o Submarino. Aí começou o problema, né? Porque vem as promoções... 5x50, 3x30, desconto progressivo, 40% acima de 4 livros. Daí foi. Como eu comprava 10 livros numa vez, 12, e foi aumentando. E virou uma bola de neve. Eu não consigo mais. Eu tô com 254 livros na estante, e li 150. Tem 100, pelo menos, ali, que tá no aguardo, tá na fila aí, na espera. É, né? Bastante. Já passou de 50%, pelo menos. Tá um bom caminho. Tá bom, mas o ruim é que o ritmo de leitura que eu tenho não é o mesmo de vocês. Então vai demorar um pouquinho. A fila continua aumentando. E agora eu comprei o Kindle. Então entrei num buraco sem fundo, assim. Sim. Inimaginável. Segue andando, Júlio. Não olhe pra trás. Vai andando. Siga em frente. Eu vou aproveitar e reestruturar o que eu disse sobre como eu cheguei aqui e atual minha compra, minha fila. Eu disse, atualmente eu posso estar comprando pouco, mas eu fui quase dessa maneira que o Júlio falou. Se você começa a ler, aí você ainda tá sob a tutela dos seus pais. Você não tem o seu próprio dinheiro. Aí você compra um, você pede pra comprar dois. Você pega a sua mesada, você economiza alguma coisa, compra um três, aproveita uma promoção na Submarino. Naquela época lá, aproveitei muito. Comprei a maior parte da minha coleção, assim. Mas depois, vai com o seu próprio dinheiro. Aí você compra seu bel prazer. Mas quando eu fui percebendo que eu não tava dando conta do que eu tava lendo, aí eu fui comprando cada vez menos. Só que o mesmo não vale pros livros digitais. A minha Amazon acaba me fazendo vergonha lá no meu histórico, porque eu não tenho o hábito de ler tanto no digital quanto eu queria. Me propus, a partir deste mês, a ler todo mês, no mínimo, um livro digital e um físico. Porque apesar do Júlio achar que minha leitura tá andando rápido, minha leitura anda bem devagar. E minha fila na Amazon, eu vou lá comprar. Opa, esse livro tá grátis. Esse também tá grátis. Esse daqui tá custando 5. Comprei esse aqui. Aí comprei, ganhei um cupom pra pegar outro livro. Comprei outro livro. Só que vai acumulando e eu não li, acabo não lendo. Aí eu cheguei nessa situação também. É muito história de vício mesmo. Mas é bem isso. E com você, Rafael, já fui falando aí, pode aproveitar e fale também como foi. Não, antigamente isso não acontecia, porque eu comprava os livros, né? Então, tipo, só comprava o livro que eu tava muito louco pra ler mesmo. Tipo, já comprava, já ia lendo e já me livrava daquilo, né? Só que eu eu comecei a trabalhar em livraria, a gente ganha muito livro e muito desconto. Nossa, aí foi que começou. Aí começou a acumular. Quando você estava falando, eu reparei que eu tenho outro defeito também aqui, que eu sempre releio um livro que eu gosto muito, sabe? Então, tipo, tá acumulando livro ali e eu tô relendo o mesmo livro pela, sabe, quinta, sexta vez. É, faz uns 2 anos que eu tô nessa também, viu? Então, eu poderia ter adiantado bem a minha fila se eu não tivesse entrado nessa brincadeira de reler. Pois é. Cara, esse é um caminho que eu não sigo, não. Porque senão ferrou. Tem tanto livro maneiro pra ler, você vai ler e sente aquela experiência legal. Aí, se você quiser de novo, você pensa, nossa, tem esse caminhão de livro pra ler. Aí eu não, vou seguir um inédito. Aí eu não consigo fazer isso, não. Tem um macete. Você fica com peso na consciência? Eu fico. O macete é você marcar suas partes favoritas e reler só as suas partes favoritas ali. Ou então você lê só aqueles que são muito curtos. Quando o livro é curtinho, ali de até 200 páginas, que eu vejo que ele não vai me atrapalhar durante a leitura de um inédito ali, eu vou e dou chance pra ele, vou lá e dou aquela relida. Mas é algo raro também, eu não costumo reler, não. É muito difícil, o livro tem que ser muito bom, ou eu tenho que estar muito nostálgico. Ah, aquela cena, como é que foi? Deixa eu relembrar. Eu vou lá e folhei e leio pelo menos o capítulo que tava com aquela cena pra poder matar saudades mesmo e reviver a experiência. Eu acho que só fiz isso com o Rob, porque também é o livro do coração. O livro do coração você acaba lendo mais de uma vez. Foi exatamente o que eu ia dizer, eu só fiz isso. Foi com o Rob também? O podcast ajuda, porque tem a pauta, você precisa de relembrar alguma coisa, você corre lá e dá uma olhada. No do Hobbit eu dei uma folheada nele, eu não reli ele não, mas aí eu li um quadrinho que é a adaptação, recapitular a história, e dei uma lida nas partes principais, assim, que eu já tinha marcado na primeira leitura. Diogo, aproveitando que você tava falando também, e os seus aí, como todo. Cara, eu só sei que quando eu cheguei aqui já tava assim. Quando olhou pro lado já tava nessa situação. Eu comecei com o Hobbit, eu li meio tarde já também, comecei a ler tarde, então isso ajudou. Então eu fui atrás de um monte de livro ao mesmo tempo, mas começou com RPG, que é esse vício nosso, sagrado e maldito, que é maravilhoso. Eu comecei a ler livros de fantasia e tal, fui seguindo, aí quando fui olhando pra trás tinha livros de RPG, tinha livros de literatura, e fui embora, fui seguindo, e quando eu dei conta já tinha uma estante cheia de livros que eu falei, nossa, tem que ler isso tudo agora. Sei como é. Sei bem como é. Tem um RPG que eu comprei também, apoiei o financiamento ou algo assim, e aí estão aí sem ser lidos, esperando, coitados. Mas é bom. A gente vai e conhece, né, outros cenários, outros sistemas e tal. É bom você fazer essa aposta, né? A gente meio que aposta num livro que a gente não conhece. Sim, sim. E você acaba se surpreendendo, é muito bom. Mas é bom quando a gente faz a leitura. Quando a gente compra e não lê, coitado dele. É. Você pode estar só ajudando o mercado de RPG nacional a sair da crise. Tem desculpa. Não, o pior é você ver como a minha situação tá, porque eu comprei os livros de RPG do Guerra dos Tronos sem ter lido Guerra dos Tronos. Então... Eu também. É capaz de você entender a trama melhor do que você lendo nos livros. Resumão. Se não me engano, é esse que tava com uma tradução diferente, né, da sim, sim. HBO. Sim, sim. Isso é polêmico. Por causa dos direitos da tradução. A questão é isso. Sério? É. Mentira. Não é mentira, não. Mentira. Eu não acredito. A tradução pertence à Leia. Mas é uma palavra. Mas não. Mas a tradução. Fica dentro do contrato de tradução. Aí a Jambô ou teria que usar a tradução própria, ou teria que pagar pelo uso da tradução da Leia. Aí ela fez tradução própria. Aí por ter tradução própria, ela não poderia usar o nome igual. Os Snow são neve, os Sand são areia. Tipo, tá ligado? Todos os bastardos. Todos são traduzidos. Todos os bastardos têm o sobrenome traduzido. Eu não sei se outras coisas também tiveram problemas com a tradução, tipo Casterly Rock, que é como ficou o Rochedo, sei lá, não sei. Porque eu não tenho esse livro, esse eu não comprei. Esse eu não tenho esse peso na minha consciência, não. Mas aí eu tô informado, pelo menos, dessa parte da tradução. Então, esse é o bastardo de Ned Stark, o João Neves. O João das Neves, que não sabe nada. João das Neves. Complicado. Cara, eu tô muito chocado. Mas é exatamente isso. E olha, você também não vai falar o seu livro, não? Eu não, meu amor. Minha capacidade de processamento de informação é muito maior que a de vocês, humanos. Minha fila tá em dia. Não tenho a mínima chance de ter esquecido nada. Portanto, vou ficar aqui só gerindo as questões. E por falar nisso, vamos lá? Desculpa aí, ô fodona. Vamos, né? Por mim, a gente pode começar a falar. Grossa. Invejei muito agora aqui essa capacidade de processamento dela. É, queria um pouco dessa capacidade também, viu? Porque, ó... Tem um Celeron aqui que tá brabo. Ó, quem é antes de 90, 95, não é Celeron não, é 486. Pra baixo. Mas depois de 95, Celeron já não vai entender mais não, cara. Primeiro desafio do que chamaremos de tag perdidos na estante. Todos no recinto devem revelar um livro que está perdido na estante há tempo demais e que quer ler, mas fica enrolando para começar há anos. Começando pelo nosso excelentíssimo senhor Capitão Ace Barros. Tudo bem, olha, eu vou responder essa difícil pergunta, porque tem algumas pessoas aqui, alguns certos livros que estão me aguardando há um certo tempo. Mas eu escolhi um que já tem um tempinho e eu tenho dois motivos para que ele não tenha sido lido até o momento. O livro em questão é A Tormenta de Espadas, que é o terceiro volume das Crônicas de Fogo e Gelo, do George R. R. Martin. E por que eu não li esse livro ainda? Porque este livro é uma jamanta. Eu tenho a edição anterior do livro e o livro é muito grande. Ele é muito grande. Não me assusta o volume do livro ou o número de páginas, mas eu leio muito no transporte. Eu leio no metrô, leio no ônibus. E eu carregar aquele livro nas minhas costas é um peso que, se eu não for ler naquele dia por algum motivo, eu tiver que ficar em pé no transporte, eu vou estar carregando um peso enorme diariamente à toa nas minhas costas. Então eu sempre fiquei postergando a leitura dele, ficava chegando outros livros, tanto que eu evitei comprar os livros seguintes porque não li o terceiro. Eu li o primeiro, li o segundo, o terceiro ficou. Aí eu não comprei o quarto, o quinto. E é por isso que ele acabou ficando na estante, tomando poeira, coitado, esperando a vez. Eu disse que eram dois motivos, mas o principal motivo é esse mesmo, na verdade, é o tamanho dele. Fica tranquilo, eu comprei os cinco numa Black Friday da vida e eles continuam ali fechadinhos no pacote, exceto o primeiro que eu abri pra dar uma olhada em como é que era a organização do livro, por capítulos e tal. Aí eu vi o tamanho da fonte, minúscula, e eu falei assim, Eu guardei lá de novo, tô esperando uma oportunidade ainda. Eu não consigo ler um livro só, eu vejo os cinco, eu imagino que eu tenho que ler os cinco, né, porque é a série toda, e o cara, o Martin ainda nem terminou de contar a história ainda, ele ainda tá escrevendo. Mas em teoria você tá certo, você tem que ler o 5. Eu olhei e falei assim, eu vou esperar, eu posso esperar. Eu não preciso de ler isso agora. Aí você usa aquela desculpa, né? Vou esperar ele terminar de lançar todos, daí eu leio tudo de uma vez, não tem problema. O pior é que ele vai terminar. Eu não sei, mano. Se ele não termina, alguém termina. É verdade. Aí o meu principal medo é eu acabar demorando tanto tempo pra ler que... Ou eu vou ter que começar tudo de novo pra lembrar, ou vou perder o interesse. Cara, série. Isso aconteceu comigo, mano. Vou assistir as séries e não ler os livros. Eu perdi a vontade de ler, eu não tô mais nem aí pros personagens, mano. Quero que se foda todo mundo. Tá demorando muito, mano. Eu caí nessa na coleção dos instrumentos mortais. Eu comecei comprando, comprei o primeiro, eu nem sabia, na verdade, que era uma coleção. Comprei o primeiro, é aquela coisa de impulsiva, né? Você compra sem nem ver se é um livro, se é dois, se é três. Comprei. Aí li o primeiro. Aí saiu, já tinha o segundo e tava pra sair o terceiro. Quando saiu o terceiro, eu comprei o 2 e o 3. Daí li o 2 e o 3. Depois eu fiquei 5 anos sem comprar o restante dos outros. Até comprar e juntar toda a coleção. Eu fui voltar a ler ele agora no final do ano. Aí o que aconteceu? Peguei e tive que reler do primeiro até, pra poder lembrar tudo, que eu já não lembrava de mais nada. Aí parei, meu. Agora, tudo que é livro que tem coleção, eu compro todos primeiro, deixo terminar pra poder ler de uma vez, que não dá, você esquece, é muito tempo. Vai saber quando o autor vai terminar. Estou aproveitando que você já tá falando, Júlio, qual livro que você tá perdido aí e quer ler. O que tá tem vários. Mas o que eu escolhi pra poder falar aqui, é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Um dos primeiros livros que eu li foi O Caçador de Pipas dele, né? E é um livro sensacional. Lembro que eu gostei bastante na época. Meu tio tinha me vendido muito pra me poder ler esse livro. Na época eu tinha pego... Eu, tava lendo Harry Potter, eu acho. Eu tava terminando de ler o quarto, quinto Harry Potter, mais ou menos. E aí ele pegou e falou, nossa, esse livro é muito bom, você vai gostar, tal, não sei o que, você tem que ler, tem que ler. Aí foi, acho que o segundo livro que eu comprei, se não me engano. Li ele, gostei muito, e aí eu vi que na época eles tinham acabado de lançar, ou fazia um tempo que tinha lançado já A Cidade do Sol. Não passou muito tempo, eu comprei ele, só que nisso eu já tava com a FIVA... Uma fila maiorzinha aqui. Aí foi, ele foi ficando e ficou. Virou a bola de neve que eu já falei pra vocês. Ficou. Aí, mas eu vou ler ele ainda. Eu vou ler, porque esse daí depois eu vi que ele é tão elogiado quanto o Caçador de Pipas, né? Falam que é muito bom também as questões que ele aborda. Tem que ler, a primeira escolha é essa opção mesmo. A gente vai ler um dia, vai ler. Tá enrolando, mas vai ler. E nosso convidado, Rafeiro, qual é a sua... O meu livro é o Enterre Meu Coração na Curva do Rio, aquele da história dos índios norte-americanos, sabe? Uhum. Que conta a história do touro sentado e tal. Só que é porque eu quero ler ele, eu até comecei, mas ele é muito pesado. E eu já tô com um assim que tá encostado, que é aquele A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é pesadíssimo também, sabe? É muito triste os dois, aí tipo, tá os dois encostados pelo mesmo motivo, porque é muito pesado, é muito ruim. Tem um ano, eu comprei um e ganhei o outro no ano passado. E eu tô enrolando tem um ano já. Cara. Eu leio um parágrafo e falo, não, cara, eu preciso ler alguma coisa mais positiva. É a história da menina que perguntou pra mãe se iam botar fogo nela e ela ia perder o sapatinho. Eu falei, não, cara, isso é demais. Nossa. Mas até o meu sapato vai pegar fogo. Eu falei, puta que pariu, cara, que é isso? Pelo menos o seu motivo é nobre, não é o pesado, é o conteúdo e não. O peso que eu tenho carregado nas costas. Na verdade, e pelo menos um ano não é a vergonha, que eu tenho certeza que atualmente esse padre tá mais de um ano aqui. Ele tá me olhando ali triste, coitado. É porque não é o peso só dele, é o peso dos outros dois que tem pela frente também. Aí acumula aí. Então. Fica difícil. Aí, Erechu, qual a sua escolha? Eu tô com aqui pra ler desde 2014. Você falou um ano aí, mas o meu é de 2014. E eu sei que ele é de 2014 porque eu comprei ele na Bienal aqui de Minas, foi a primeira que eu fui, e aí, né, todo empolgado, eu vi aquele mundo de livro na minha frente, eu falei, quero tudo. Quero tudo. Eu tinha o dinheiro, eu não podia gastar muito, então eu saí escolhendo lá a promoção, tinha um sebo lá, comprei muita coisa no sebo, mas esse é um da Aleph, é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E na época tava um hype em cima desse livro, eu acho que o lançamento dele era recente, aquela edição especial com ilustrações do Dave McQueen, capa dura, com sobrecapa e tal, e tava lá na leitura lá, todos os livros da Aleph, 40%. Aí é tudo que eu precisava de ler numa plaquinha pra me convencer a entrar lá e encher a sacola, era algo assim. E aí eu coloquei o Laranja Mecânica na lista lá de compras lá e trouxe ele pra casa. E ele ficou aqui até hoje e eu tô olhando pra ele, tá me dando vontade de ler. E assim que terminar esse podcast, gente, vocês podem ter certeza que eu vou abrir. Mas teve uma coisa também, deu ficar um pouco receoso de começar a ler ele sem ter uma bagagem maior, porque ele tem a questão de um vocabulário específico que foi criado pra ele, então eu sei que ele não ia ser um livro fácil, aí eu olho assim, não vai ser difícil, eu não vou aproveitar esse livro tão bem, deixa eu ganhar um pouco mais de experiência com leitura, que aí eu encaro ele e vai ser melhor futuramente do que se eu ler ele no presente. Mas nessa aí já tem, então, 2017, vai fazer 3 anos que ele tá aqui, acho que já deu tempo suficiente. Mas amanhã... Amanhã eu marco como lendo lá no Scooby, pra provar. Beleza. Tá certo. Diogo? Então, eu sou o chato do Kindle, eu assumo. Eu sou, mas não é pouco não, gente, eu sou bem chato, porque é justamente pelo motivo do Ace não aguentar carregar os livros do Martin, que é uma chaproca, né? Então eu falei, cara, foi até com A Guerra dos Tronos, do primeiro, que eu li ele inteiro, físico, eu falei, cara, eu sofri pra ler ele. Então eu passei e comprei o Kindle. E durante a faculdade, eu tive uma matéria, hein, do qual eu tive que ler um livro chamado Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer. Tô ligado. E... passei por ele também. Eu comprei ele e deixei ele no Kindle, né? Porque ele é também meio grande. Então, deixei ele no Kindle porque é melhor. E aí eu deixei ele tanto no Kindle que eu esqueci onde ele estava dentro do Kindle. Porque até hoje eu não consegui ler. Ele tá aqui, coitado, esperando, porque eu divido minha leitura em... entretenimento e acadêmico. Eu tento fazer essa divisão para sempre estar variando, para não ficar preso num estilo narrativo, alguma coisa assim. Eu sempre leio ou uma leitura, sei lá, um pouco mais leve e para um livro acadêmico. E sempre quando eu pulo para o livro acadêmico, eu falo, agora não, depois eu leio. E segue eu vou postergando isso já tem um tempo, mas próximo livro acadêmico, talvez também não seja ele, mas em breve será. Existe a chance, é bem provável. E é ele uhum. Aguardar. Tá certo. Então, olha, eu acho que a gente já pode passar pro tópico seguinte. Só pra terminar, eu só queria deixar registrado aqui que A Cidade do Sol eu comprei em 2011. Tá tranquilo, né, vergonha? Não, eu tenho um livro tão antigo quanto que aparecerão ainda neste programa. O segundo desafio é, como diria o Bubu, muito triste. Um livro que você de fato tem esquecido completamente e tinha e só lembrou porque foi se preparar para gravar essa pauta. Senhor Airechu, que a vergonha comece. Cara, genial. Muito triste. Deu. Agora vamos controlar, agora o Airechu pode começar. Vamos lá então, Rolly, passar vergonha. Quando eu li a pauta assim, eu falei assim, será que eu tenho algum livro perdido que eu esqueci que eu tenho? Normalmente a minha memória é boa, eu costumo lembrar tudo que eu tenho. Mas aí eu fui ali na estante ali, tirei uns livros da frente, olhei lá no fundo e vi alguns ali. Falei, esse aqui eu não lembrava que eu tinha comprado ele. Apesar de foi só bater o olho, eu reconheci o momento e tal e por que que eu comprei. É A Teoria de Tudo, da Jane Hawking. Ela uhum. Foi esposa do Stephen Hawking. E esse livro inspirou o filme de 2014, o filme homônimo, A Teoria de Tudo, que é basicamente a versão romanceada da história de vida do Stephen Hawking, o astrofísico mundialmente famoso. Eu já tinha lido algumas obras dele, mas mais aquelas obras teóricas, ou então de física e astrofísica para leigos, assim, ele escreve muito bem para o público leigo. Esse aqui conta a história de vida dele com a Jane Hawking, que é a esposa dele. E na época também tava aquele hype por causa do filme e tal, e eu preciso de ler isso. Eu coloquei ele no carrinho de alguma dessas grandes lojas. Eu não lembro mais em qual que eu comprei. Ele tava ali na estante, ali num cantinho ali, de pé, e eu preciso de ler ele, mas nem lembrava que ele tava aqui, e por isso ele nem tava entre as prioridades de leitura aqui. Tadinho, muito triste. É muito triste. Muito triste isso. É a coisa de hype, né? Toda semana tem um filme novo, toda semana você pode ter certeza que vai ter algum produto de leitura relacionado a que seja romance, que seja quadrinhos, relacionado a alguma coisa que vai estar em evidência naquela semana ali. Então eu vou aproveitar o seu pra falar o meu. Eu também estava me gabando da minha memória. Não tem livro nenhum que eu tenha esquecido aqui. Eles não estão lidos, mas eu sei quem são cada um deles. Daí eu lembrei da Amazon. Fui no Kindle e achei aquele que teve o filme com o Ben Affleck. Eita! Eu comprei o Argo antes do filme, já era a capa do filme, mas antes do filme sair ali, tava no hype, e comprei a R$10 o e-book. Comprei, pá, vou ler. Assisti o filme, até gostei do filme. Não achei, uau, sensacional, mas gostei do filme. Eu digo, vou ler o livro. Aí vieram as outras prioridades. Uma coisa que eu acabei não falando antes, que eu lembrei só quando o Rafeiro falou de ser livreiro e tal, que a gente, quando tem um blog, a gente também acaba fazendo isso, recebendo alguns livros, seja por parceria com editoras ou autores. E como eu recebo um livro, às vezes eu dou prioridade a esses livros. Aí depois eu vou ler os que eu realmente quero. E só que aí eu vou lendo um prioridade, um outro daqui, aí vem uma outra prioridade, que eu ajudo também a minha noiva no blog dela. Aí eu vou lendo pra ela, lendo pra mim, às vezes eu leio um K só pra cumprir tabela. Cadê Argo? Nem lembrava mais de Argo, até abri o Amazon hoje e vê-lo ali, sofrendo, coitado, ali no canto. Provavelmente foi o mesmo motivo do Airechu ali junto, tava naquele hype do filme, eu digo, vou comprar. E o coitado acabou sendo esquecido. É difícil resistir ao hype. O problema é esse. Hoje eu já tô vacinado. Hoje tá, tô nada. Vacinado. Tô, não. Depois desse aí, eu não comprei mais nenhum livro a ver com filme, não. Ih, rapaz. Ou eu comprei muito antes do filme e li, ou eu compro depois pra ter certeza o comparativo. Entendi. Mas não fica encostado. Sim. Mas não fica encostado. Hoje meu ritmo tá melhorzinho. Os esquecidos, pode coitados, ser. São os que eu comprei há mais tempo. Os que eu tô comprando atualmente, pelo menos, estão sendo lidos. Mas e você, Rafeiro? Já que eu tô querendo seu nome, e o seu, coitado, que foi esquecido. Eu acho acho que é um sintoma comum, porque eu, quando eu li a pauta, eu falei, pra esse segundo eu vou ter que inventar alguma coisa, que é impossível ter adquirido um livro e ter largado ele pra lá e esquecido do livro, sabe? Não tem como, não, inexiste essa possibilidade. Aí eu abri a caixa com os livros. O livro, olha só que curioso, chama O Sumiço. E nessas de cortesia de editora na livraria, eu enchi o saco pra ganhar esse livro, mas tipo, enchi o saco mesmo. Toda vez que eu via representante, eu pedia pra ela pra não me esquecer de mim, até ganhar o livro. Aí ganhei o livro, aparentemente. o livro é escrito todo sem a letra E, sabe? Então, tipo, eu tava muito curioso pra ler. Sim. Mano, eu não abri o livro, cara. Eu nem encostei no livro, sem sacanagem. Não sei nem como é que é o cheiro das páginas dele. Agora que você falou aí, eu lembro qual livro é esse. Eu não peguei não, mas eu sei que fiquei curioso também com isso. Pode crer. Eu tenho que ler, cara, mas esse eu não, sabe, não sou nem me enganando que tá na prioridade não. Ele tá há muito tempo ali, largado, coitado. Ele sumiu lá. Então. Porque, assim, a ironia foi justamente isso. Se o nome dele fosse É Esquecido também, tava certo. É, tá valendo. É, o senhor Júlio, qual é o seu livro? Teve uma época que eu tava numa vibe de romance policial, né? Thriller, todas essas coisas, investigação. Eu adoro Harlan Coben, eu tenho todos os livros dele que foram lançados aqui. Tem alguns que eu tenho duas versões ainda, que eu acabei ganhando as primeiras versões de amigos. Tenho todos do Dan Brown, tem Agatha Christie, tem Sherlock Holmes aqui perdido. E na época que eu tava comprando tudo que é thriller de qualquer tipo, eu achei esse livro, que é Os Crimes do Mosaico, um caso de Dante Alighieri. Ele é do autor Giulio Leone. Eu tinha lido a sinopse dele, eu tinha achado muito boa, e tava naquela vibe de comprar. Nossa, parece ser muito bom, deve ser alucinante, vou comprar, vou ler em dois dias, que thriller é tudo assim, né? Você pega, devora rapidinho com aquela coisa de page turner, mas ficou ali na estante, tão afundado lá na última prateleira, ocultado atrás de quadrinho, de coisa, que eu tinha esquecido que ele tava ali até hoje. Mas é isso mesmo. Vamos ver se ele ganha uma chance, coitado. Vamos ver. Pelo menos foi lembrado agora, né? É, sim, não. Eu li aqui de novo a sinopse dele e realmente parece ser bom, só que ainda tem uns dois do Harlan Coben pra me poder ler na frente. Mas ele vai ser lido. Ah, vai ser a promessa de hoje. Vai ser lido. Diogo. Então, o livro que eu esqueci completamente me surpreendeu, porque eu adorei o anterior, né? Nessa fome de querer ler livros de fantasia medieval e coisa, eu comprei o Estilha de Cristal, que é um livro baseado no cenário de Forgotten Realms, né? Forgotten Realms, não sei. E adorei o livro, ele é muito bom, né? Com o Drizzt Do'Urden, que é um dos principais personagens do universo de RPG, é um Drow Elf, né? E muito, muito apelão. Então ele é bem famoso. Sim. E eu adorei o livro. E eu sempre soube que ele é uma trilogia, né? Que é ele, o Rio de Prata e a Joia do Halfling. Só que eu sempre soube que eu não tinha os outros dois. Então, pô, li o primeiro, outro dia eu vou ler, e acabei parando de ler livro de fantasia, coisa triste. Aí fui ler outros tipos de outros gêneros, e quando eu me dei conta, eu olhei pra prateleira, olhei a pilha, tinha Rio de Prata em seguida. Eu falei, nossa, eu tenho um livro, nunca li. Eu fiquei agora decepcionado, porque ele tá aqui, ele tá novo, sabe? Eu não costumo deixar o livro no plástico, porque eu quero abrir e ver se tá tudo ok, sei lá, mania boba. Mas eu abro, vejo todo, cheiro o livro, na época que eu não era o chato do Kindle. Agora eu vi agora o livro aqui, todo novinho, bonitinho, sabe? Sem nenhuma marca de uso, eu fiquei arrependido, quero ler. Esse eu vou ler. Pronto, eu tô dizendo, a promessa é essa, né? Que todo mundo vai falar isso hoje. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se vai te desanimar ou se vai te animar, mas eu li também, mas faz muito tempo. E quando eu vi, eram duas trilogias, cara. Eu acho que eu tenho quase certeza que já saiu mais uma. Tudo do Drizzt. Pode crer, mas essa dele, essa é a primeira, né? Eu li a segunda trilogia, cara. Você acredita? Sem saber que existia a primeira. Depois que eu fui descobrir, eu falei, não quero. Deixa. Eu só sei que eu adorei a Estilha de Cristal, cara. É um livro bem bacana. Ele começa muito, muito louco, né? A ideia de ter um demônio tamborilando no seu trono. Cara, que é muito bom. O início do livro é excelente. Eu falei, cara, eu quero ler a sequência. É muito bom. Salvatore, né? Salvatore? Sim, sim. Ele mesmo. É, e a Salvatore. Isso. E eu olhei, eu vou ler Rio de Prata e em sequência vou acabar comprando o Joia do Ralph. Só não vi se tem no Kindle, mas se não tiver, eu até arrisco voltar a ler o físico, porque agora eu quero ler mesmo. Ele foi uma surpresa até aqui. Ah, o único que eu tô botando fé na promessa de agora é você, mano, que vai ler mesmo. Mas eu quero ler mesmo, porque eu adorei o livro. Eu não sei se ele é bom. Você já leu a Rio de Prata? Eu li a segunda trilogia, mano, que ele já tá velho, já fez os amigos todos. Que aí ele fica referenciando essa primeira trilogia. Mas eu gostei muito, o cara manda muito, o cara escreve pra caralho. Sim, eu quero ler. Esse eu vou ler. Ele é muito criativo nas paradas que acontecem. O seu eu vou ler. Que a Jambô vai lançar os livros do Forgotten a partir de agora. Vai começar justamente pela primeira trilogia do Drix. Olha só, sério? Sério. Foi anunciado. Essa aqui era da Drix. Algum tempo atrás. Sim, se eu não me engano, sim. E fica muito difícil de encontrar. E a Jambô vai publicar os livros do Forgotten. Ah, que foda. Olha o merchan da treta aí. Quando acaba acontecendo. Aí eu vou aproveitar quando eles lançarem e ir acompanhando. Bom saber. Ah, eu vou ler a da Devir mesmo, que eu já tenho esses livros comprados ali na estante também. Então eu não vou comprar de novo, não. Eu tenho os três surpreso. Aqui. Você tá falando que é muito bom e eu tô olhando e falando, eu já devia ter lido aquilo ali. Ah, lá. Vai sair daqui, todo mundo vai ler. Mas eu acho que eu comecei com a trilogia errada desses cenários clássicos do D&D. Eu tentei ler o... Ah, não vou lembrar o nome do livro aqui. Peraí, deixa eu colar aqui rapidinho. Dragonlance? Foi Dragonlance, provavelmente. Dragões do Crepúsculo do Outono. Ah, já é Dragonlance. Dragonlance. E todo mundo elogiava também Dragonlance e tal, e cenário de D&D. E eu comecei a ler, mas o livro não engrenava e esse eu abandonei ele na metade. E aí eu desanimei de ler também. Eu tinha comprado as duas trilogias. Esse do Dragonlance e a do Ravenloft, né? Forgotten Realms. Tô confundido. Do Forgotten Realms. E aí eu meio que desanimei de ler tudo, porque eu encasquetei que era tradução que não tava boa e eu já achei que todos aqueles outros livros ali também não estariam com tradução boa e talvez eu devesse dar chance, então, pra essa outra trilogia do Salvatore. É muito bom. Mas a conclusão que eu tô chegando é que o Erechu não teria dificuldade em responder nenhuma das perguntas aqui, toda hora aparece um. na época que eu descobri que isso existia aqui no Brasil, tem isso traduzido. E eu achei os títulos dos livros de Dragonlance muito bacanas, né? Aquela coisa de dragões e cada um dos livros com uma estação do ano. É bacana. A ilustração de capa é maravilhosa também, assim, aquele grupo clássico de RPG. E aí, lendo lá no site da Devir, lá tinham todos esses livros. Aí eu olhei e falei, eu preciso de ter. E aí eu fui comprando. Alguns estavam esgotados, mas em sebo eu consegui achar alguns deles por preços muito bons e tá ali até hoje. Aquela coisa é muito do garimpo. Quero ter essa coleção. E tá ali, mas a parte do ler mesmo é mais complicado do que talvez fazer o garimpo, a procura ou de descobrir essas coisas. Quando terminar aqui, a gente leva num grupo de apoio. Pode ficar tranquilo. Não vamos levar, não, porque eu não me arrependo de nada. Gritando, né? Não me arrependo de nada. Terceira questão. Um livro que você comprou há muito tempo, mas hoje não tem interesse nenhum em ler e que está só esperando a próxima visita ao sebo ou troca no Scoob. Pode ser que ele esteja esperando uma revenda ou uma doação, mas enfim, vocês entenderam. Júlio, faça a gentileza de se pronunciar. Não, essa questão é um pouco complicada, porque não tem nenhum livro que eu não queira ler, que eu peguei, eu acabei comprando e não queira ler hoje. Mas eu achei um aqui que ele, tipo, na época que eu comprei, eu parecia ser muito bom, depois eu comecei a ouvir umas críticas, aí eu vi que o livro também não fazia tanto sucesso quanto eu achei que fazia, e aí ele foi perdendo posição na fila. E hoje ele tá tão lá embaixo na fila que eu acho que vai demorar muito tempo pra eu poder ler ele. Mas tá, entra quase nessa pergunta aí, que é o livro Anjos Caídos do autor Asa Schwarz. Eu comprei pela capa. E você tava naquela fase de anjo, né? Isso, anjos caídos, vampiros, sabia. Quê. Aquela fase, quando entra na fase sobrenatural, a gente começa a comprar uns assim, tem que querer conhecer outros, aí pega, aí depois o hype passa um pouco, aí você vai deixando ele pra trás. Chegam outros hypes? Entram outros atos, vai mudando. E tá aqui, a sinopse é legal. Um grande segredo guardado por milênios está prestes a ser descoberto. Uma geração de anjos caídos, também conhecidos como Nefilim, povoam a Terra e lutam impiedosamente para evitar que outro dilúvio aconteça e extermine a sua própria espécie. Indiferente a tudo isso, Nova Barakel, uma garota de 19 anos, é uma ativista do meio ambiente empenhada em defender seus princípios. Porém, o que ela sequer imagina é que ela terá de encarar verdades a respeito de seus ancestrais que a farão questionar tudo em que sempre acreditou. Chamou a atenção, mas... Mas depois você vai passando, aí você entendo. Sempre vai ter um desses assim. Diogo, e o seu? O que é que tem aí? Então, esse tema foi um pouco complicado, porque não recordo de ter um livro e não ter lido, né? Não ter, pelo menos, passado o olho, olhar assim, porque eu tenho a mania de abrir. Eu pego igual criança, sabe? Compro, tem um brinquedo, abre tudo e quer ver tudo, mas eu encontrei um aqui, que é de RPG, num caso, que eu acho que foi uma edição que o pessoal da White Wolf, né, do Mundo das Trevas e tal, lançou depois que, segundo a cronologia deles, havia passado a Gehenna, que é uma espécie de apocalipse da galera lá dos vampiros, lobisomens, fadas e outros povos, gente boa, e essa Gehenna passou e meio que deu aquela virada na edição, né, pra contar as histórias, e a White Wolf ou Mundo das Trevas, não lembro muito, lançou uma nova edição, apenas isso, Mundo das Trevas, que é como se fosse uma nova era que começava, e o livro é muito chato, é muito... Não me pegou, sabe? A ideia dos antediluvianos chegando, que são a galera, né, de Caim e tal. Quem manja de Vampira Máscara vai saber do que eu tô falando. E a Gehenna passou e meio que voltou, deu o reboot na série. Pra vender, né? A gente sabe disso. Então, eles fizeram esse reboot, só que não me pegou. Não me pegou porque eu achei o livro meio cansativo, meio bobo. E meio que ela imitava... Não é que imitava, né? É outro sistema, mas a ideia de ter um mundo de trevas e um mundo, assim, sendo reformulado, eu já tinha tido essa experiência com o próprio Trevas, que é da Daimon, né? Uhum. E a gente, ali, tipo, consegue fazer a maluquice que for e você consegue fazer essa manipulação. Então, esse livro não me pegou e eu nem comprei. Só que agora eles vão lançar um novo Vampira Máscara, se eu não me engano. Acho que... Não lembro a edição agora. Mas tá sendo... feita, tá muito bonita e tal. E eu tô interessado, quero voltar a pelo menos conhecer o que eles planejam e tal. Vai cair no truque. Vai cair no truque. Eu tô. Tem a ratoeira, sabe, gigante? Com os livros assim, empilhados, muito bem diagramados, muito bonitos. Eu tô indo lá na ratoeira. Dos livros do Mundo das Trevas, eu sempre achei muito mais interessante de saber sobre do que jogar mesmo. Eu falei, caraca, doido esse cigano aqui que faz magia, que faz ilusão, hein? Muito maneiro, mas aí pra jogar nunca me interessei, mano. Eu lembro que eu peguei na época, eram uns livretos bem fininhos de contos dos clãs, né? Menos do Vampiro à Máscara, que são excelentes, cara. Eu peguei pra ler... São bons? São bons. Eu adorei. Tô pegando várias recomendações hoje. É, porque o do... Eles meio que aprofundam, apesar de ter livros, né, de clãs e tal, esses livretos, eles aprofundam a relação entre esse povo, que todo mundo se odeia. E isso é ótimo pra você. Que é ótimo pra você criar plot de campanha. É aquele esquema, né, de quem mestra RPG e você vai, começa a ler e começa criando aventura na tua cabeça, assim, pô, isso seria da hora. E esses livros ajudam nisso. Sim, então, sim. O principal ponto desses contos é esse pra mim. Você ler, poder plagiar com cuidado na hora da campanha. Pegar referências. Isso. Boa. Boa. Pegar referências. E usar na campanha. E eu lembro do livro do Clã Ventru, que era o mais padrãozinho e tal, né? Porque apesar de eu gostar muito do Gangrel e do Bruhá, que eram os porradeiros e tinha um monte de coisa boa, o do Ventru era muito bom, esses livros. E eu não senti esse aprofundamento na nova edição do Mundo das Trevas. Então eu notei que era só pra roubar meu dinheiro. Então eu falei, cara, não vou ler você. Então, sai daqui. Não, pior que esses livros de clã, é o que eu falei, eu tive um contato, o primeiro contato que eu tive com o RPG foi com vampiros, só que não foi nada muito profundo, eu não entendia direito das regras, não entendia nada direito. E o o livro-jogo era de um colega meu da rua, que nem tenho contato mais. E depois, com o tempo, eu criei muita vontade de ler os livros. Só que os livros de RPG de vampiros sempre foram absurdamente caros perto de outros. E aí, sempre ficou assim, depois eu compro, um dia eu compro, sair em promoção eu compro, nunca comprei. Mas eu ainda tenho vontade de ler alguns até hoje, porque as histórias que eu vi, assim, alguns trechos ou resumos que me deram de alguns clãs do vampiro são muito boas. Cara, você me contou isso, eu me lembrei de uma história sobre o livro de Vampira Máscara, né? Sempre foi um livro meio caro mesmo, mas eu lembro que eu comprei uma edição antiga, uma edição, né, acho que era a terceira edição do Vampiro, e que vinha com dados, né, pra gente jogar. Uhum. Só que o cara não sabia, não fazia ideia do que livro era aquele, ele só tava vendendo. Então ele vendeu os dados, os livros, né, o livro do Vampira Máscara, com uma porrada de dado D20, D6, D4, D10, obviamente. E eu falo, você usa esses dados todos? Mas eu uso sim. Não falei que eu uso nesse jogo. Mas eu uso. É brinde, pode me dar. Então eu comprei o Vampira Máscara com esses vários dados diferentes. E foi jogar D20. Fui jogar. Criei meu Ralph. Excelente, mano. Então, o Rafeiro agora, por favor, Rafeiro, conte-nos qual é o seu livro que está aí perigando ser trocado ou coisa do tipo. Na mesma complicação de cortesia da editora, eu tinha visto um livro lá na sessão de sociologia, chama O Sentimento de Si. Olha que interessante, o livro ele fala sobre a percepção que a gente teve do próprio corpo e de nós, sabe, do eu, assim, ao longo da história. Então, tipo, desde você da galera perceber que, tipo, caraca, se a gente fizer exercício, a gente fica fortão, né? Até, tipo, você saber que, tipo, determinadas atitudes tipo, evitam que você fique deprimido, essas coisas assim. Começou a, tipo, a parar de falar, não tem um demônio me afligindo, tem tipo, porque eu tô deprimido, sabe? Porque eu tô triste. Esse tipo de coisa. Aí eu falei com o representante que eu queria e falei com a minha gerente que eu tava querendo, que eu tinha conversado com o representante. Mano, eu não sei o que que eu falei, o que que ela entendeu, que ela comprou a briga. Eu juro pra você, eu não sei o que que ela falou. Mas no dia seguinte, o cara veio, tipo, só pra entregar o livro. Ele, tipo, meio cabeça baixa, assim, entregou o livro e foi embora. Esse aqui é o Rafael, né? Aí deixou o livro e saiu. Eu falei, Renata, o que que você fez? Ela só falei pra ele as coisas que tem que ser ditas. Eu falei, não! Eu nunca mais vou ter coragem de pedir nada. Aí o livro ficou ali, debaixo do sumiço, inclusive. Ô, louco. Eu queria muito ler, cara, parece ser muito interessante, mas toda vez que eu olho pra ele, eu falo, cara, tu deve ser tão chato, deve estar tão mal escrito, mas eu nem folhei também, ficou, tá ali junto mesmo, eu não sei, talvez eu leia um dia, mas não vai ser hoje não, não vou fazer promessas que eu não posso cumprir, que nem vocês. Airenju, falando em promessas aí. Eu? Esse aqui eu não vou prometer de ler, não, esse já foi, eu tive uma dificuldade pra escolher, porque normalmente a gente compra, todos que a gente compra com a intenção de ler, de conhecer, de saber o que é, se é aquilo que a sinopse mesmo tá te contando e tal. Aí tá lá, eu um belo dia lá olhando Submarino, livros a 10 reais, e eu vi um lá cuja capa me chamou atenção, e a temática dele também despertou interesse. É o livro de ouro da mitologia, História de Deuses e Heróis, do Thomas Bulfinch. Eu tenho esse. Já vendi muito esse livro. Pois é. 10 reais, eu falei. Aí eu tinha acabado de ler Sandman e eu lia muita coisa que fazia referência direta à mitologia, deuses gregos, esses deuses da antiguidade, assim. É uma coisa que me faz falta, porque quando você conhece, sabe de onde que eles vêm, a história deles, na íntegra você acaba tendo uma outra percepção daquilo que você tá lendo e que faz referência a eles. E eu comprei com a intenção de ler e conhecer um pouco mais de mitologia, a mitologia grega, né? E ter uma base melhor desses mitos antigos. Aí ele foi ficando ali perdido na estante e conforme foi passando tempo, eu acabei tendo contato com resenhas e comentários de algumas pessoas sobre o livro. E, basicamente, eles falam que o autor, ele era um pouco preconceituoso ali. Ele não era um estudioso que se colocava isento da religião dele enquanto ele estava tratando de uma outra, que é a da Grécia Antiga. Então, ele faz alguns comentários muito desagradáveis, assim. E algumas dessas pessoas eram praticantes de neopaganismo. Então, elas se incomodaram muito com a leitura desse livro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falar, esse livro aí, cara é preconceituoso com a religião antiga e tal, eu acho que ele deveria tentar ser isento, porque não é um livro de ficção, é alguma coisa que tenta ser científico ali dentro do estudo de mitos. Então, meio que eu perdi o interesse de ler o livro por causa disso, aí ele tá ali. Se eu tiver a oportunidade de passar ele pra frente, eu passo. Até porque também a edição é simples, a capa é flexível, as páginas tem aquela transparência transparência que dá pra você fazer cópia de desenho, tipo folha de seda. Então não é um livro que eu tenho apego nenhum por ele. E se eu tiver que ler alguma coisa, eu vou ler algum outro que trabalhe esse tema de uma forma melhor ou mais respeitosa com o tema. É esse é o que tinha um Poseidon na capa? É esse? Tem uma divindade dessa esse na mesmo. Capa aí. Aqui fala que é Netuno. Aqui não é Poseidon. Eu tô com ele aqui, fala que é Netuno na imagem. Muito esse bonita livro, a capa. É, esse livro foi dado pela Amazon. Lembra daquela treta do Dória com a Amazon? Ele tava entre as escolhas. É, ele tava. Eu peguei ele. Eu peguei jogador número 1. Eu já tinha. Porra, jogador número 1 eu já tinha também numa promoção da Amazon aí de e-book free. Eu acabei pegando Star Wars, Casa da Guerra. Eu peguei um de receita. Marco. Pelo menos um vai ser útil aí. Vai ser mais útil que só a leitura habitual. Eu tenho outra utilidade. Mas Alexu, eu tô na mesma situação que você, cara. Eu... Tem bastante tempo comprando uma dessas promoções da vida e ele veio aqui. Mas ele não fala só da mitologia grega. Eu acho que, pela folhada que eu dei, ele tem algumas outras mitologias no meio. Entendi. Bem no finalzinho. Uhum. Tem que parar pra ver se é ele que tratou com mitologia sendo isento e ofendeu os neopagãs aí, ou se ele realmente foi ofensivo. Porque às vezes o que ele deve ter tratado como mitologia, ele pode ter tratado como mitologia, assim, ah, não, isso é só história. Mito. Pra eles é religião e pra ele não era. Uhum. Pode ser que eu esteja sendo um pouco anacrônico também com livro. Foi um ponto negativo ali, já joguei ele lá pro final da fila de leitura. Cara, ele é um livro um pouco... 18, então ele é um livro um pouco raso, sabe? Tipo, ele é muito, muito raso nas coisas que ele fala. Ele é tipo um resumo de um outro livro do mesmo autor, que ele é uma capa azul, uma capinha... Ele é bem mais grosso, sabe? Então, se você estiver muito interessado, você pode ir atrás desse, que é dele também. Não. Não, vou ficar sem essa base mitológica aqui. Ao menos a desse autor, por enquanto, não. É assim, talvez eu lendo e interpretando ele do meu modo, eu tenho outra visão, mas por enquanto... não. Lendo o quê? Você já disse que não tem pretensão de lê-lo. Não sei, às vezes. O meu tá aqui, tá aqui, por pouco escapou no ser minha escolha. Mas ele tá quase lá. Eu acho que não tenho tanta pretensão de lê-lo mais, não, porque tem outros livros de mitologia que vieram depois e parecem ser mais interessantes que ele. Mas qual que você escolheu, então, pra responder essa... O meu escolhido, ele já tem 6 anos comigo. Eita! Eu comprei durante uma Bienal do Livro, praticamente, aqui a última que teve aqui na Bahia, porque depois tivemos um problema com a estrutura do Centro de Convenções aqui em Salvador, e a gente não tá tendo Bienal, infelizmente. Aí se quiser ir pra Bienal, a gente tem que ir pra fora. Eu comprei lá, na época, eu me interessei pelo livro chamado Nick of Time, Uma Aventura pelo Tempo, do autor Ted Bell. Era uma aventura de um garoto que vai acabar viajando pelo tempo pra resolver alguma coisa. O que leva ele a isso, eu não tenho na memória no momento... A sinopse, mas na época eu me interessei, mas isso 6 anos atrás, meu gosto era outro. Aí ele foi ficando. Aí quando eu parei pra ver a pauta e olhar pra minha estante, eu não sei se eu tenho mais interesse real em lê-lo. Talvez eu faça uma doação, troque, não sei. Mas é melhor do que ele ficar aqui sem esperança, tipo, ô, amigo, me leia. Eu acho que não tem mais esperança pra ele. Aí eu tive que escolher o coitado. O da mitologia ainda tem uma mínima esperança. Ele já não tem. Eu acho que ele vai achar uma outra pessoa que o leia e trate bem como ele merece. Eu nunca ouvi falar desse livro, mano. É um desses livros que a Novo Século acaba lançando em quantidade de livro. E, tipo, às vezes, como é muito lançamento, aí ele acaba soterrado. Então, ele deve ter sido... eu comprei por R$10. E, tipo, ele é um livro desses que fica em promoção sempre. E não tem esse destaque todo que nem a própria editora acaba dando. Aí ele acabou sendo esquecido e foi esquecido mais uma vez. O livro de ouro da mitologia, como muita gente tem, talvez você marcar um podcast sobre ele, a gente acaba. Você quer se forçar a ler, homem? Relaxa. Não se force, não. Tem outros aqui, calma. A quarta é um pouco polêmica, e espero que os envolvidos nas respostas não acabem ouvindo isso, ou que ao menos não seja do tipo que se ofenda, aquele livro que um amigo te deu e você se sente culpado até hoje por estar só juntando pó na prateleira. Senhor Diogo, me desculpe, mas a bomba é sua. Valendo. Vixe, primeiro a polêmica pra mim, caraca. Então, é bem complicado, porque no, eu comecei um, né, um relacionamento e tal, não sei o quê. E... né? Aí a menina, ela não sabia que eu era o chato do Kindle e me deu um livro bem bacana, chamado As 48 Leis do Poder. Ele é um livro é bacana, mas enfim, ele tem um jeito de não sei se é bem isso, mas como se fosse manipular as pessoas, sabe? Eu achei meio... Eu li algumas coisas, mas achei ele um pouco forçado, assim. Meio pilha errada demais. Mas eu não finalizei o livro. Por ser físico, né? Ele é um livro muito bem... Ele é bonito e tal. E bem feito. Só que ele... Eu não consigo, cara. Eu tenho esse problema agora de não carregar livro. Não carregar menos peso possível. Então ele... Não é tão pesado, mas ainda o peso me incomoda. Eu não gosto de ler livro no ônibus, sabe? Ou então no transporte. Porque, cara, isso começa a me incomodar. Eu tô com um livro, passa a página. Aí, sabe? É algum problema que eu invento, na real, com um livro físico. Aí eu deixo o livro na estante, tá realmente pegando poeira. E o triste é que quando me visita, alguma coisa assim, vê o livro ali parado e eu... começando outros livros e comentam, pô, eu tô lendo agora Stephen King, muito bom, gostei. E o livro que eu te dei? Entendeu? Aí é difícil. Sabe, é muito complicado, cara, porque eu não vou falar que eu não li, mas eu também não vou falar que eu nunca vou ler. Ele tá ali na espera. Tô esperando alguma coisa acontecer, sei lá. Né? Milagre. Vai que existe uma tecnologia de você enfiar o livro dentro de uma impressora de volta e ela cuspiu o EPUB. Então, eu adorei o review, cara. O livro pilha errada demais. Cara, eu achei o livro muito pilha errada. Aí, ó. Maravilha. Ele fala sobre... Ele, pelo pouquinho que eu li, ele ensina técnicas de persuasão, alguma coisa, né? Você chegou a ler? Eu li por alto pra vender, né? Mas é isso mesmo, é pra você manipular as pessoas, pra fazer elas acharem que elas já pensavam que você tá querendo fazer elas acreditar. Essas doideiras, achei... assim. Então, eu falei, cara, isso aqui é... Eu não vou concordar com tudo que você vai falar nesse livro, então mais um motivo pra não te ler. Aí virou mais um motivo, além de ser físico. Mas é isso, perdão. Todo mundo vai fazer um meia-culpa nessa aí, não tem jeito. Júlio, eu sei que foi difícil pra você arrumar um livro pra responder esta questão. Você encontrou? Eu consegui encontrar, depois de... Eu não lembrar, porque... Eu não recebo muito livro de presente assim. Os livros normalmente sou eu que compro. E... Só que caçando aqui eu consegui encontrar um que eu nem lembrava. Ele até podia responder outra pergunta também. Tem uma ex colega de serviço minha, ela reclamava que eu lia muito... Lia só fantasia, só ficção, só historinha. Ela falava assim, você gosta de ler? Legal, só que você também tem que ler coisa que te acrescenta. Você tem que ler saber sobre a história do país, ler sobre... Ela ficava pegando no meu pé. Não, por que você não lê sobre a independência? Sei lá, batendo nessa tecla, né? E eu, um dia eu leio, qualquer coisa eu leio. Não, legal. Ela pegava, vinha, tentava me vender os livros. Nossa, eu tô lendo a biografia do fulano lá, tão boa, ele tem as ideias e tal, parecia até interessante, mas não adianta. Ela começou errado, né? Ela chegou criticando seu hobby, né? Também. Porra, você sabe que é uma historinha. Pois é. Aí teve uma vez que ela chegou pra mim e pegou, vou te dar esse livro aqui pra você poder ler e tal, não sei o que lá. É Saga Brasileira, da Miriam Leitão. É, fala aqui, a longa luta de um povo por sua moeda. Aí mostra toda a história do Plano Real, a mudança das moedas brasileira na época, a crise que teve e toda aquela coisa, me vendeu o livro, ficou falando pra mim, eu falei, não, obrigado, tal, deu um sorriso, trouxe pra casa, coloquei na estante e tá ali. Desculpa. Só de você não falar do livro, parte. Eu já dormi. Já. Deus me livre, cara. Tem. Pior que tem duas. Teve outra pessoa no serviço lá, um amigo meu, que ele lê, só que ele só lê coisa de, sei lá, o livro acadêmico. Ou se não, teve uma época que ele tava vendo com aquelas vibes de pai rico, pai pobre. Essas coisas mais. Sim, exato. Nesse nível aí. Daí ele ficava tentando. Não, você tem que. Você fica lendo isso daí, mas isso daqui vai te dar autoestima, vai te dar ideias pra você poder progredir na vida. Não, legal. Eu progrido na vida de outras formas, não tem problema. Me deixa. O pilha errado do Diogo foi o livro, a pilha errada de Júlia é a galera. É bem isso. Rafeiro, e essa pergunta polêmica? Eu? A polêmica é, sabe, a pilha errada é quando você dá o livro de presente pro teu amigo, entendeu? E ele não lê, e ele fica falando, ah não, o celular me distrai. Essa é a pior pilha errada que tem, cara. Vacilo, hein? Vacilo. É porque você confundiu o chato do Kindle e o Diogo. Você mandou o livro pro cara errado, você tinha que ter mandado o original impresso. Eu ia ler. Não, mas ó, tem esse meu amigo de infância, ele esteve no meu casamento e ele falou, lê esse livro aqui de fantasia que é muito bom, e o livro é Crônicas do Mundo Emerso. E eu li até a página 62, olha, eu li bastante do livro até. Mas, gente, o livro é muito chato, cara. Jackson, me desculpa, mas o livro é muito chato, cara. É da Alicia Troisi. Sim, e a ideia é muito interessante. São três trilogias também. Então, tipo, a primeira trilogia se passa num período. A segunda trilogia acontece, tipo assim, com descendentes da primeira trilogia, sabe? Então, tipo, uhum. Nem aparece na história. Isso é muito interessante, mas o livro em si, sabe? Quando ele começa, assim, você já sabe que quem vai se dar bem, quem vai se dar mal. Então, não tem aquele risco, assim, tipo, não tem aquele envolvimento com o personagem, sabe? Ela, sabe, ela vai vencer, vou fazer o quê? Pelo menos no O Caçador de Apóstolos, do Leonel Caldela, ele começa contando, olha, isso aqui é uma história, eu vou inventar o que eu quiser, o narrador fala, né? Eu vou inventar na hora que eu tiver que inventar, vou fazer a luta ser mais bonita, então, tipo, você deu por sua conta e risco, vai ser assim que eu vou contar. Uhum. O que é o Iago, né? Uhum. Que é o personagem que participa da história até. Mas esse aqui não me convenceu. Me desculpa, Lícia Troz, e me desculpa, Jackson. Esse um amigo meu me emprestou, eu li e não tive interesse nenhum em continuar a série. Né, mano? Então, você não tá comprometido com o livro, sabe? Pois é. Ai, mas pelo menos eu não ganhei. Eu só peguei, ele me emprestou pra me convencer, eu li, eu digo, não me convenceu não, toma de volta. Então, oficialmente o livro tá emprestado, mas ele ainda tá morando no Rio, tô morando em São Paulo, tá emprestado daquele jeito, né? Você tomou posse do livro. Ele é oficialmente o guardião deste livro até que ele retorne seu verdadeiro dono. Isso pode acontecer ou não. Mas é isso. Arexu, você que tomou uma alfinetada. Então, o Rafeiro falou por alto aí, é porque ele é autor, ele me deu um livro de presente, falou, lê aí, escrevi meu novo livro. Eu já tinha lido os dois anteriores dele, e ele me mandou esse aí no formato de celular, o outro eu li pelo celular também, então eu acho que nem cola muita desculpa de... Caraca, mano. Desculpa qualquer coisa. Mas você vai lançar ele bonitinho na Amazon, e aí eu vou baixar ele no Kindle e vou ler no Kindle. Eu não tenho o Kindle, mas eu leio no aplicativo do Kindle pro celular, principalmente quando eu tô offline. Eu vou pra casa dos meus avós, lá não tem internet, e aí de noite lá pra passar o tempo, até que vem o sono, eu abro a biblioteca, já tem uma porção de livros lá baixados, eu baixo muita amostra também. Então, geralmente eu começo a ler no celular lá, quando eu tô na casa deles, e quando eu chego aqui em casa, se eu tenho livro físico, eu continuo a leitura. E aí eu vou ler esse livro dele aí. E o que eu tinha escolhido pra falar aqui foi um outro, que eu ganhei de um amigo há muito tempo. E a história é um pouquinho parecida com a do Júlio. O cara era cliente nosso aqui, era um amigo, ele vinha, a gente sempre conversava muito sobre um par de assuntos assim. E ele me via lendo. Mas eu lia, era quadrinho e no máximo uma revista ou outra de ciências ali. Scientific American. A super interessante também, eu gostava muito de ler. Isso na adolescência, assim, era o tipo de literatura que eu consumia. Livros, assim, romance, literatura mesmo. Não pegava pra ler de jeito nenhum. E aí, um belo dia, ele me chegou com A Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. E falou, tá, eu tô com esse livro aqui, ele é muito bom, e você gosta de ler, eu vou te dar ele e você lê ele. Aí tá, eu peguei o livro, não ia fazer a desfeita de não aceitar, eu peguei o livro, dei aquele sorriso amarelo, dei uma folha, tá, vou ler e tal. E o tempo foi passando, eu até tentei ler o livro na época, mas assim, aquele texto não entrava na minha cabeça, eu não entendi do que o cara tava falando, era muito rebuscado, era um negócio muito muito fora da minha realidade, assim, por mais que eu lesse coisa sobre buracos negros, quarks, gluons, isso entrava mais fácil na minha cabeça do que o que ele tava me contando no livro ali. Eu deixei ele de lado aqui em casa, aqui, ele ficou um bom tempo, e só agora, quando eu fui olhar pra essa pauta, eu vi, eu tenho isso aqui, que foi presente que fulano me deu e eu ainda não li, mas a vantagem que tem também é que ele se mudou, nunca mais ele me perguntou sobre o livro, e ele já se mudou também, já mora em outra cidade, eu acho que eu não vou ver ele nunca mais na minha vida, então eu não tenho tanta pira de ler o livro, é o quanto antes assim, até porque eu também fui redescobrir ele agora, e eu acho que até é bom também, porque, né, olhando o livro, Jorge Amado, clássico da literatura nacional, acho que agora eu consigo ler ele e aproveitar melhor também. Naquela época lá, sem condições de ler e de aproveitar o livro. Tá aqui, talvez eu leia, talvez. Mais um talvez. Esse você nem prometeu. Pelo menos isso, Sérgio, era um talvez. Eu tô com medo de ficar prometendo alguém me cobrar. E aí, o que você achou do Laranja Mecânica? Eu falei, rapaz, então... Olha. Eu gravei o cast e eu tinha bebido muito moloco e eu não sei o que eu tava falando. A minha resposta é um pouco, vamos dizer que não chega a entrar na polêmica, porque eu vou ter que trapacear. Primeiro vai ter a historinha antes de contar a trapace. Eu sou chato. O Diogo é o chato do Kindle, eu sou só chato. Aí, para a pessoa me dar presente, eu tenho que querer o livro. Eu não gosto quando a pessoa vem e diz, esse livro é a sua cara e vai me dar. Gente, você sabe que eu posso trocar o livro? E possivelmente eu vou. Eu sou sincero a extremo com as pessoas. Aí, tem livro que eu recebi de presente assim, dessa forma? Tem. Ele já foi passado pra frente? Foi. Não sobraram livros na minha estante que os outros me deu e ficaram sem ler. A maioria já foi lido, só pra esclarecer também. Eu sou chato, mas não ao ponto de, me deu um livro, eu não vou ler. Eu tenho que querer ler a coisa. Eu não consigo ler um livro apenas por indicação. Eu tenho que ler algo sobre o livro, seja uma resenha ou a sinopse ou algo mais, pra eu sentir vontade de ler aquilo. Então, é isso que acabou me ajudando a comprar menos também. E isso ao fato de receber menos. O último livro, eu vou ter que citar o último livro que essa situação aconteceu, porque demorou um ano e pouco pra acontecer. O Ereshu, essa pessoa. Eu? Sim. Calma. Eu? Você me deu... De novo? Calma. Não, você que me presenteou, homem. Você me presenteou a Neila com livros do Neil Gaiman no Natal. Não no passado, né? Porque por isso que eu completou. Lá atrás, ó. Você sabe, 2015. Você, no Natal, você já tava amigo da gente, já tava fazendo parte do blog há um tempo. A gente mandou presente pra você, você mandou presente pra gente. E você deu para mim, a minha escolha foi Os Filhos de Anansi. E um quadrinho aqui, Sandman, Noite Sem Fim. O Sandman eu devorei logo. Os Filhos de Amnância eu demorei um ano e alguns meses para ser lido. Tem pouco mais de 2 meses, no máximo, que eu fiz essa leitura. Por isso que eu disse que eu teria que trapacear, gente. Não tem nenhum outro livro sobrando. E o único que se encaixa um pouco nessa descrição é esse. Mas eu já fiz a leitura, graças a Deus. Não vou te ofender, Eixo. Pode ficar tranquilo. Dessa vez é só falar bem. Eu li o seu livro. Eu li o seu presente. Demorei um pouquinho, mas eu li. Não, mas eu dei também, assim, não esperando que você fosse ler logo, nem cobrando. Você já leu? O que você achou e tal? Porque eu sei como é que é o negócio de fila de leitura. Eu sei como é que é você ganhar um negócio que você não tá afim de ler ou você ter que ler alguma coisa por obrigação. É muito chato, é. Eu tenho uns aqui, às vezes eu olho. Não tenho vontade. Não, Rafael, não, gente. Rafael, porque tá no celular. Livro aí, que você tem obrigação de ler. É outra. A logística pra ler no celular é outra, vocês não estão entendendo. Entre os físicos aqui que eu tenho, tem um outro aqui que eu não vou pegar pra ler se eu não tiver com muita vontade de ler aí. Até que dá aquela vontade e tal, que você começa, demora. Então eu dei o livro lá. É Neil Gaiman, eu gostei, é um autor bom. Se possível, eu vou indicar ele pra um monte de gente, porque eu gosto demais do que ele escreve. E é aquela coisa, né? A gente foi catequizar mais gente aqui pra ser fã dele, igual eu sou aqui. E aí foram dois dele. Acho que foram até três. Teve um infanto juvenil que foi pra Neila também. Os outros foram pra ela. Parece. Os outros foram pra ela. Não me... O dia de chuva, acho que foi por causa do nome. Foi por causa do nome. Foi, pra ela foi o dia de chuva e foi o Oceano no Fim do Caminho. Mas como foram pra ela, foram pra ela. A obrigação não entra nesse, tópico, não entra nesse tópico. Eu posso ler o livro dela, mas não foi dado para mim, não entra nesse tópico. O questionamento surpresa e derradeiro fica agora para todos. Tem como evitar essa situação? Vocês enxergam uma solução para zerar ou diminuir esse problema? Justifique sua resposta. Tá bom, professor. Alguém tem uma resposta para essas questões? Eu tenho que saber primeiro que problema, que situação. Eu não tô vendo nada demais até agora aqui. Nada de errado, né? É comum. A primeira fase é a negação. Tá todo mundo na mesma situação, né? Cara, eu acho que a única solução é não ter mais livro. Na hora que parar de publicar livro, a gente consegue alcançar o que a gente tem. Ou então a gente... Ah, não, nem assim. A gente vai ficar com pena de ler, pra tipo assim, que aí não vai ter mais nada pra ler depois. A gente vai ficar enrolando do mesmo jeito. Não, a gente vai pegar, vai terminar de ler os nossos, vai começar a pegar dos outros emprestado. Boa. Não tem como, não tem, cara. Como. Tem biblioteca. Não tem. Tem bibliotecas é enormes aí. É uma situação que já era, já tá atolado nisso, então é só aceitar a igreja da aceitação, você vai lá, aceita que não tem como fugir da ideia de que até o final da vida vamos ter filas de livros, então aceita, bota o que você quer ler na frente e vambora. Não tem como mesmo, não tem. Mesmo se diminua o ritmo de compra, a gente ainda tem muita coisa. O Júlio falou aí, se Júlio não ler nenhum pra frente, não comprar nenhum, ele ainda tem 100 para serem lidos. Olha o Erechu, cara, que tem 8 anos de leitura. Pai, Erechu, eu nem falo. Pensando no meu futuro, gente. Eu não sei o dia de amanhã, ué. Então eu já tô com mais ou menos aquela leitura garantida pro futuro, né? O bunker dele tem livro. Enquanto os outros tocam comida, ele toca leitura. Vai que o meteoro vem, vai que o apocalipse zumbi acontece de fato, né? Eu quero viver no mundo pós-apocalíptico tendo minha leitura. E também vai servir pra reconstruir a civilização, esses livros aqui, né? Uma eventualidade. Ótimas desculpas. Eu diria que é um investimento, porque você vai comprando esse monte de livro aí, monta, sei lá, o equivalente a uma biblioteca. Se tudo der errado, você, sei lá, você perde serviço, você abre a biblioteca ali, ó, tá com investimento. Pega essas edições Kozak na IFE aí, vende a 4 vezes o preço de capa. É poupança. Raro, primeira edição. Jamais vamos vender meus livros, jamais vamos desfazer deles, são meus. Eu sabia. Abraçado com os livros. Deitado, que nem o Smaug. Se eu fosse o Smaug, esse aqui seria meu tesouro, então. Não tem solução, não. Não tem solução. Nem eu que tô comprando menos. Aí eu vou olhar meu Kindle. Eu tô pegando mais livro lá que tá acumulando. Eu tenho que dar conta da estante, dar conta. E a gente vai subindo, não tem como, não. Não tem. Não me surpreendo nada com vocês. Pode terminar o programa aí, vou me retirar. Já se ofendeu. Calma, Rolly. A Rolly é privilegiada, ela não... Ela não sofre com isso. Ela não pode falar isso da gente, não, que ela é privilegiada. Ela lê tudo que o processamento dela comporta. O pior é que essa... Não dá nem pra falar que é com livros, porque dependendo do hobby da pessoa, isso se estende pra outras áreas. Dá pra gente poder fazer uma pauta aqui, a próxima, Perdidos na Steam. Dá mesmo. É uma boa. Isso. Nossa. Aí dá um problema. Dá vários, porque a depender do hobby a gente vai comprando, só comprando, tá? A gente tem que ir pro compradores anônimos. Não deu. Eu não entendi, dá pra jogar o que a gente compra na Steam? Eu achei que era só pra comprar. Esse era o objetivo, né? Então, tô ganhando faz tempo. Tipo álbum de figurinha, vai colecionando. Mas é desculpa da coleção. Sou colecionador de livros, por isso que eu completo as coleções inteiras. Não tenho obrigação de ler, eu estou colecionando-os. Já tem uma desculpa pra outra aí, Arexu, outra. Né? Essa do colecionismo funciona também. Aqui a deixa da Rory pra gente encerrar esse programa, começando dando espaço pro Rafeiro divulgar o seu trabalho, já que ele é autor. Pode divulgar aí onde fica o seu trabalho, onde a gente encontra as obras do Rafeiro. Por enquanto eu só tô, se quiser me ajudar a continuar pagando as contas, você pode comprar meus livros na Amazon. Se só quiser ler as coisas que eu escrevo muito no Wattpad também. Você vai colocar os links aí, é mais fácil do que explicar. Sim, a gente vai colocar todos os links aqui. Se quiser seguir no Twitter, eu falo de livro no @ Rafael Pilgrim, é Rafael, não Rafael, e eu falo de tudo, muito meme, mas muito mesmo, não recomendo, no @Rafeiro, mas eu não recomendo, não. Fiquem longe. Diogo, você que está voltando, mas também pode ter alguma divulgação, algo para falar. Se quiser, o espaço é seu. Então, isso. Eu tô lá no Twitter, no @id_Diogo_Diogo, não sei. É um desses dois. E também eu escrevo de os nossos sagrados joguinhos lá no New Game Plus. A gente faz análises e tinha podcast, não sei se vai ter, mas a gente tá todo dia, tem gameplay lá, tem uma comunidade bacana já. Dá um pulo lá, visita a gente. E é isso, eu tô aqui de volta, tô preparando umas coisinhas aqui pra mandar pro Ace. Então obrigado pela participação de vocês e Diogo, volte a participar mais. Rafeiro, as portas estão abertas sempre aí, que precisar, quiser, tanto como divulgar, quanto participar aí, a gente... Nossa, adorei o papo, mano. Principalmente pra dar uma alfinetada ao vivo no Erechu, foi muito bom. O que eu reparei aqui nesse papo é que, assim, vai ter muita gente que vai passar o livro que a gente pegou e falou na frente da fila própria, que já tá. É possível. Então, quem quiser acompanhar a gente, eu, o Erechu e o Júlio, nas redes sociais... Como faz, senhor Erechu? Vamos lá, no Twitter, que é a melhor rede, tem a conta do blog, @multiversox, comandada pela Holly. O Ace tá na @capacebarros. O Júlio Barcelos é @juliobarcelos, com dois L's. E eu tô lá como @_Erechu. Pode procurar a gente por lá, que a gente tá sempre respondendo e tudo mais. Se você quiser também, você pode mandar um e-mail sobre o episódio, ou então comentar na postagem dele. O e-mail é O e-mail é contato@multiversox.com.br. Na postagem você pode comentar através do Discos ou do plugin do Facebook. Então aproveita aí que a gente quer saber se você também tem livros que se encaixem nessas quatro perguntas. A gente vai deixar as perguntas já na postagem para ficar mais fácil para vocês saberem. Mas respondam aí se vocês quiserem responder de forma de tag também, seja no seu canal, seja em outro podcast. Fique à vontade. Marque a gente para a gente também poder acompanhar as suas respostas. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima transmissão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, senhores. Tchau, tchau. Um beijo no coração.